Nogueira do Cravo é o novo ponto de paragem da Rádio Boa Nova, que vem seguindo na rota das freguesias do Conselho de Oliveira do Hospital. Segunda maior freguesia do Conselho, Nogueira do Cravo, contava à data dos censos de 2011 com 3.309 habitantes, distribuídos pelas várias localidades que a integram, como sendo a aldeia de Nogueira, Galizes, Reta da Salinha, Senhor das Almas, Val de Dona Clara, Vendas de Galizes e Vilela. Localizada às portas da cidade, Nogueira do Cravo destaca-se pela dinâmica empresarial que lhe está associada, sobretudo no setor da construção civil, também o mobiliário, mecânica auto e também alimentares, entre outras áreas. Nogueira do Cravo é sobretudo terra de erguinas, por ser desde tempos longínquos pátria de numerosos pedreiros que criaram uma característica e pitoresca linguagem própria do verbos dos arguinas. Nesta freguesia está localizada também a Santa Casa da Misericórdia de Galizes, responsável por uma importante resposta social à comunidade nas várias valências, sobretudo aos portadores de deficientes. Aqui já entrou em funcionamento o lar da Nossa Senhora da Visitação, representando um dos maiores investimentos realizados no concelho. Terra de tradições, Nogueira do Cravo é também rica em associativismo e na área desportiva, com a Associação Desportiva Nogueirense a encher de orgulho os habitantes da freguesia. Muito mais há a dizer sobre Nogueira do Cravo. A Rádio Boa Nova fala por isso com quem sabe e melhor conhece o dia-a-dia desta freguesia. Luís Nina, o presidente da Junta de Freguesia de Nogueira do Cravo, é por isso convidado de mais um programa Conversas da Rádio Boa Nova nesta rota pelas freguesias. Luís Nina, boa tarde, seja bem-vindo à Rádio Boa Nova, ao programa Conversas. Foi eleito pelo Partido Socialista para presidir aos destinos de Nogueira do Cravo. Importa, porém, conhecer o autarca. Quem é Luís Nina? Muito obrigado pelo convite. Antes de mais, queria agradecer o convite que a Rádio Boa Nova me endereçou, neste caso. É para mim um orgulho estar aqui numa rádio do Conselho, que muito vai fazendo sobre a divulgação, acerca da divulgação do nosso concelho, e é sempre bom estar aqui nesta casa. Luís Nina, as pessoas da freguesia todas me conhecem, eu sou uma pessoa de origens humildes, também eu sou neto de Arguinas, tanto da parte paterna como da parte materna, sou uma pessoa simples, de trato fácil, tenho os meus defeitos, como qualquer ser humano normal, no entanto sou uma pessoa que gosto do bem, gosto de ajudar as pessoas que precisam, sou sempre um defensor, fui sempre toda a vida um defensor das pessoas com maiores dificuldades, das pessoas mais fracas e oprimidas, das pessoas mais carenciadas, foi a educação que os meus pais me deram e sou sempre uma pessoa que estou sempre disponível para ajudar, seja quem for, começando pelos que mais precisam, mesmo pessoas que não têm grandes dificuldades, mas por algum motivo da sua vida precisam da minha ajuda, tudo aquilo que estiver ao meu alcance, as pessoas sabem que eu não nego esforços e estou sempre disponível para ajudar, embora tenha as minhas limitações, tenha os meus defeitos como qualquer ser humano normal, mas todos os dias tento ser um homem melhor e esforço-me para isso acontecer. É natural da freguesia de Nogueira do Cravo, está por lá todos os dias, sempre o preocupou o dia-a-dia da sua terra? Sim, sempre, desde muito jovem, que tenho um orgulho imenso em ser natural, em ser de Gema desta freguesia, como disse há pouco, sou neto de Arguinas. Todos os dias estou lá, desde muito jovem que se alguém precisasse de mim, estaria sempre disposto a ajudar. Lembro-me de quando andava na escola secundária, as gerações mais jovens, da idade do meu irmão, que é 8 anos mais novo do que eu, me pediam ajuda para os defender de outros colegas mais velhos e maiores, e estive sempre, ia logo lá defendê-los. Qualquer jovem que fosse da minha freguesia, lá ia eu defendê-lo, e ainda hoje o faço de outra maneira, politicamente, e sou um defensor intransigente da minha freguesia e das suas populações e das suas empresas e das suas associações, e não abdico disso, e de ser sempre assim. E o que é que o motivou a abraçar um projeto político, que é disto que se trata, não é, Luís Nina? Abraçou uma candidatura à junta de freguesia da sua terra. O que é que o levou a seguir esse caminho numa freguesia com tradição social-democrata? Pois muito bem, o convite que me foi feito em 2006 para integrar a Comissão Política e Conselhia, na altura era o Dr. José Francisco Rolo, o Presidente da Comissão Política, convidou-me para integrar a Comissão Política. Eu aceitei esse convite e fui falando com pessoas na minha freguesia, independentemente do seu partido, da sua cor política, sempre convidei pessoas para me acompanharem que quisessem o melhor para a sua terra. Achava que já estava na altura de se fazer uma mudança na maneira, da forma política que estava a ser feita na altura na nossa freguesia. Acho que a nossa freguesia, por ser a segunda maior freguesia do concelho, tem que chamar a si também a responsabilidade de quem está à frente da Câmara Municipal para resolver problemas que me parecem muito importantes neste momento em Nogueira do Cravo, que é o problema das acessibilidades, o problema da colocação de esgotos onde ainda não existem, o problema do centro escolar na altura não havia e agora hoje em dia já há. Já vamos entretanto a essa parte do que é de facto necessário na freguesia. O Luís Nina, não sei se será militante do Partido Socialista. Sim, sou militante do Partido Socialista. Isso também ajudou a abraçar o projeto? Também contribuiu bastante para iniciar o projeto. De qualquer das formas, eu vejo a minha lista e toda esta gente que está no PS neste momento, todos os companheiros de estrada que estão neste momento, nós vemos, quem está à frente do PS tem uma visão que eu partilho, começando pelo Presidente da Câmara, que é do suprapartidarismo. Eu nunca fiz distinção entre pessoas, entre as cores políticas. Todas as pessoas que me acompanham, grande parte dela, mais de 50% das pessoas, não são militantes do Partido Socialista, são pessoas que me conhecem, sabem a minha forma de estar e quiseram me apoiar, fizeram parte, foi uma das listas mais extensas que foi apresentada no Conselho, foi uma das maiores, tinha cerca de 50 pessoas, e grande parte delas transitaram da anterior lista do PSD que lá estava, com o meu antecessor, o Sr. Alino Henriques, e transitaram para a minha lista, a meu convite, sem o mínimo problema de ser uma lista do PS. O que importa são as pessoas, que é o nosso lema, que era o nosso lema na altura e continua a ser um dos lemas por qual eu me bato, e não vejo as coisas com partidarite aguda, porque a partidarite só prejudica a vida das freguesias e até do concelho. Nós temos que apoiar projetos e pessoas e não partidos políticos. Neste caso, o PS, que tem uma visão suprapartidária do concelho, todas as pessoas que gostem das suas freguesias e gostem do seu concelho são bem-vindas às listas, a participar nas listas, e é o que temos hoje. Terá sido por isso que o seu projeto até conseguiu uma vitória expressiva em Nogueira do Cravo, quando se candidatou contra jovens também candidatos pelo Partido Social Democrata e também pelo CDS-PP. É assim que explica a confiança que lhe foi dada nas urnas? Não só por aí. Eu relembro que já estava no anterior executivo, porque em 2009 o PSD ganhou as eleições sem maioria. O PS perdeu com pouca margem. Eles tiveram, lembro-me que o PSD teve 620 votos na altura, o PS teve 500 e depois os independentes tiveram 385, salvo erro. Nós fizemos uma coligação, os independentes e o PS, ficámos os três. O Sr. Adelino Henriques ficou eleito Presidente da Junta logo diretamente, o secretário, eu e a tesoureira fomos à Assembleia e fomos eleitos. Como não havia maioria, ficámos uma pessoa de cada cor, de cada força partidária, e eu estive 4 anos com este executivo, uma pessoa de cada cor partidária. Tivemos que trabalhar pelo bem maior da nossa freguesia, tivemos que ultrapassar as nossas divergências. Eu tive que trabalhar muito para a freguesia, porque não é fácil estar sem a sua equipa, e eu tive que arregaçar as mangas, fazer o trabalho todo que fosse necessário e a todo lado, como se fosse eu o Presidente da Junta, para resolver os problemas da nossa freguesia. Esforçava-me da mesma forma como se fosse Presidente de Junta, e depois, no final deste trabalho de 4 anos em que eu estive lá, também é de salientar que tive sempre uma excelente relação com o Sr. Alino, um homem experiente, que teve lá muitos anos e que me transmitiu muita coisa, e nós não nascemos ensinados, e eu fui-me habituando a observá-lo. A minha vontade já era boa vontade, juntei o útil ao agradável, a minha boa vontade e a experiência do Sr. Adelino, e fui evoluindo e fui fazendo o meu trabalho, sempre com grande esforço e grande dedicação, e o resultado ficou espelhado na maioria expressiva que obtivemos agora em 2013. Portanto, não foi propriamente às cegas para este projeto, já sabia aquilo com que ia contar no executivo da Junta de Freguesia de Nogueira do Cravo. Assumiu a liderança de uma freguesia que tinha acabado de inaugurar um moderno centro escolar, certo? Portanto, tinha acontecido pouco tempo antes, e que também tinha ultrapassado, e com sucesso, uma ameaça de extinção da freguesia por força de uma reforma administrativa que aconteceu no país. Com que sentimento tomou posse na liderança do executivo? Essa situação da reorganização das autarquias magoou muito, porque senti que foi um grave ataque à minha freguesia. E nós, quando somos eleitos para defender a nossa freguesia e não para ficar de braços cruzados. Era uma pena e era uma injustiça gravíssima se esta freguesia fosse agregada a uma outra freguesia. Esta freguesia tem a sua história própria, tem a sua identidade própria, e as pessoas não iriam ver essa agregação ou extinção com bons olhos. E foi essa situação conturbada que me revoltou bastante. Ainda hoje me revolta, porque quem ataca a minha freguesia ataca os meus, ataca-me a mim, e ninguém gosta de ser atacado. E não vi isso com bons olhos, ainda hoje me magoou bastante. Uniu esta situação, fez com que as pessoas se unissem, independentemente dos partidos, das cores políticas que cada um tem, fez com que as pessoas se unissem na defesa desta freguesia. Iria ser uma injustiça tremenda, porque esta freguesia já de si é muito dispersa. Dentro da freguesia há localidades mais distantes da sede da freguesia, em que as pessoas que não têm transporte, e não há transportes internos da freguesia, têm dificuldades em vir à junta de freguesia. Se esta junta de freguesia se agregasse ao Oliveira do Hospital, mais isolados iriam ficar essas populações que já têm dificuldades em ir à sede da freguesia. Para combater essas dificuldades, eu vou a essas localidades, falo com as pessoas, sei que não têm transporte, quando precisam de alguma coisa da junta de freguesia, se precisarem que lhes façam uma carta para a Segurança Social, uma carta de reclamação para a Câmara Municipal, ou para um banco, ou para qual entidade, eu faço essas cartas na junta de freguesia e não preciso que as pessoas se dirijam lá. As pessoas contactam-me, eu vou lá ter com as pessoas, levo-as à junta de freguesia, faço-lhes as cartas que forem necessárias para que entidade seja, as pessoas assinam, e até lhes entrego eu as cartas, como se fossem elas, sem este tipo de apoio de proximidade, porque o que essa extinção iria originar era falta de proximidade, era mais distância, era mais isolamento, as pessoas iriam ficar mais desamparadas, e o interior cada vez está mais desamparado, mais solitário, porque os nossos governantes não olham para o interior com uma visão de equalitária. O interior está desertificado e cada vez mais isolado, e os nossos governantes olham para o interior como uma forma de vir cá cobrar os seus impostos. Mas acabou por ser ultrapassada essa situação. A situação foi ultrapassada graças à grande determinação do Presidente da Câmara e da sua equipa, do seu Executivo, graças à intervenção da Assembleia Municipal. Todos os Presidentes de Juntas estiveram unidos nesta luta, e todos eles intercederam a favor de Nogueira do Cravo, e só essa situação, esse trabalho feito pelo Presidente da Câmara, juntamente com os Presidentes da Assembleia, Presidentes de Junta de Freguesia, deputados da Assembleia Municipal, e também, neste caso, o ex-presidente de Junta de Nogueira do Cravo, o Sr. Adelino, e eu estive sempre ao lado dele e estive sempre a 100% com ele. O Presidente da Assembleia de Freguesia de então, na altura, o Dr. Alex Calusa, também foi uma pessoa que esteve sempre contra a extinção. Só essa união de todos e o trabalho efetuado pela Câmara Municipal e pelos membros da Assembleia Municipal salvou Nogueira do Cravo dessa extinção, porque essa freguesia iria ser agregada a Oliveira do Hospital. Ficou por isso sossegado com esta situação ultrapassada, tomou posse então relativamente a esta matéria, de facto, sossegado. Quanto à questão do centro escolar, satisfeito? Muito satisfeito. Era uma freguesia que possuía várias escolas. Neste momento temos um centro escolar com todas as condições para as crianças. As crianças são o nosso futuro e são o melhor do mundo. E eu próprio sou pai há pouco tempo. Senti essa alegria imensa fico sempre muito feliz, extremamente feliz, quando vejo uma escola cheia de crianças. Neste momento tem lá todas as condições. A Junta de Freguesia também tem lá uma sala de componente de apoio à família, onde as crianças podem ficar, as crianças do primeiro ciclo podem ficar, porque os pais não podem ir buscá-las no final do período letivo, porque estão a trabalhar ou por outros motivos. Fico muito feliz por eles terem as melhores condições do que tinham antes com as pequenas escolas do primeiro ciclo. E como somos, volto orgulhosamente a frisar, a segunda maior freguesia do concelho, acho que merecemos um centro escolar que não tem só crianças da nossa freguesia, mas também das freguesias limítrofes e presta-lhes um melhor serviço do que anteriormente. Pois, Nina, fez eco, porém, uma cobrança polémica de uma taxa às famílias, julgo que nessa vertente de competente de apoio à família. Quer explicar o que é que de facto se passou? Houve ali alguma ilegalidade ou não? Sim, não houve ilegalidade. Houve maus entendidos, muitos maus entendidos, e quando as pessoas não querem perceber o que realmente se passou e pensam em primeiro lugar no partido político que defendem e não nas pessoas, geram-se alguns maus entendidos. O que se passou foi que este executivo da Junta de Freguesia de Nogueira do Cravo foi abordado pela coordenadora do centro escolar, pela senhora professora Dulce, para proporcionar um serviço extraordinário de acompanhamento dos alunos à hora do almoço, os alunos do primeiro ciclo. A componente de apoio à família funciona nas pontas do período letivo, antes do período letivo e depois do período letivo. A hora do almoço havia uma dificuldade de ter funcionários vigiando aquele espaço durante a hora do almoço, e parece que havia algumas crianças que não tinham acompanhamento. As crianças inscritas na CAF, durante a hora do almoço, iam com as crianças inscritas na CAF, iam com as funcionárias para outras atividades planeadas por essa mesma CAF. Isso fazia com que as crianças que não estavam inscritas na CAF pudessem ficar no refeitório ou então iam acompanhar essas crianças inscritas na CAF, e as nossas funcionárias, como é óbvio, não iriam mandar embora todas as crianças que não estavam inscritas na CAF e então beneficiavam das mesmas condições. Só que as crianças inscritas na CAF, os pais pagam uma taxa à Junta de Freguesia para esses funcionários, esses auxiliares da ação educativa, tomarem conta das crianças. E as crianças não inscritas na CAF, os pais não pagavam por esse serviço. É claro que todas as crianças têm direito à vigilância. Nós, ao sermos abordados pela senhora coordenadora do centro escolar para proporcionarmos um serviço extra durante a hora do almoço, nós dissemos que nós poderemos fazer isso, respondemos ao apelo, mas dissemos à senhora coordenadora que teríamos que reunir com os pais para ver como é que isso seria possível. Fizemos reunião com os pais, nem todos os pais compareceram os que puderam. Digo que a Junta de Freguesia tem um investimento na CAF de cerca de 5 mil euros por ano, porque tem 3 auxiliares de ação educativa, e a pequena taxa que os pais pagam não é suficiente para fazer face aos salários e à segurança social dessas funcionárias. Então a Junta de Freguesia investe 5 mil euros por ano na CAF, e investe-o sem mínimo problemas, porque um investimento na educação nunca é negativo, é sempre positivo. No entanto, a Junta de Freguesia também tem receitas limitadas e não pode, tem que ter algum controle financeiro para não comprometer a situação financeira da Junta. Foi proposta nessa reunião, várias propostas nessa reunião, os pais não apresentaram proposta, o centro escolar não apresentou proposta, e então perguntámos aos pais se eles se importariam de contribuir com uma taxa que seria depois definida, com uma taxa para acompanhamento dos seus educandos durante a hora do almoço, porque não beneficiavam, não usufruíam dos serviços da CAF. Houve pais que concordaram, houve pais que não concordaram, e então Todo, qualquer taxa elaborada ou qualquer taxa que seja necessária, que seja necessário a Junta de Freguesia colocar, tem que ser aprovados pela Assembleia, tem que ser aprovada pela Assembleia de Freguesia, tem que ser legitimada pela Assembleia de Freguesia. A Assembleia de Freguesia não viu com bons olhos essa taxa. E então, essa taxa, depois de discutida sucessivamente, novamente com os elementos da Assembleia de Freguesia, depois de discutida com a senhora coordenadora do centro escolar, nunca entrou em vigor. E nunca entrou em vigor até porque depois, fruto da solicitação da Junta de Freguesia para ultrapassar este problema da falta de acompanhamento à hora do almoço, entrou em contacto com a direção do agrupamento de escolas. E a direção do agrupamento de escolas decidiu colocar mais funcionários no centro escolar Nogueira do Cravo, o que fez com que essa taxa não fosse aprovada, não houvesse necessidade de se aprovar essa taxa e de se colocar essa taxa, e essa dificuldade ficou colmatada, nunca mais foi falado essa situação, e a meu ver resolveu-se de uma forma bastante... Mas terá sido precipitada essa questão da taxa por parte da Junta de Freguesia? Terá sido precipitada o convite que a senhora coordenadora do centro escolar faz à Junta de Freguesia para proporcionar aquele serviço, foi precipitado, porque deveria tê-lo feito inicialmente ao agrupamento de quem depende diretamente. Há falta de respostas do agrupamento. A Junta de Freguesia falou com os pais, tentou-se negociar uma solução que fosse boa para todos, tal não aconteceu. Nós tivemos que estabelecer, a Junta de Freguesia teve que estabelecer contacto com a direção do centro escolar, que depois da nossa solicitação para aquela hora de almoço, porque aquela hora de almoço não é uma hora que está fora do horário escolar e não compete à Junta de Freguesia o acompanhamento e vigilância nessa hora de almoço. O centro escolar assegurou esse serviço e a partir daí essa taxa deixou de fazer sentido, bem como toda essa polémica em volta, porque essa polémica foi muito, muito empolgada por fruto de algumas pessoas que não andam com boas intenções na política. Empolgaram uma situação que nós, Junta de Freguesia, não tinha necessidade nenhuma de passar por essa situação conturbada. Para evitar a polémica, e fomos arrastados para uma situação a convite da direção do Centro Escolar Nogueira do Cravo, sem termos nós que dar o primeiro passo, mas sim o agrupamento de escolas que o fez. Depois de nós termos solicitado esse apoio, eles fizeram e ultrapassamos a situação, e é conversar e dialogar que as pessoas se entendem e os problemas se resolvem, não com empolgamento de fatos ou criação de factos e de números políticos que nada ajudam a resolver problemas, mas os agravam. Luís Nina, por esta altura o assunto caro na freguesia de Nogueira do Cravo é o da saúde, certo? Com a falta de médico de família, havendo até já a ameaça de uma manifestação popular. Como espera ultrapassar este problema? Ora bem, eu consigo, esse problema penso que irá ser ultrapassado. Eu ainda tenho confiança nas instâncias ou nas entidades do Estado. A Junta de Freguesia dirigiu um ofício à IRS em janeiro de 2014, ou em janeiro de 2015, manifestando a sua preocupação por ir perder o médico de família, porque já se falava que o médico, o clínico que ali prestava serviço, poderia aposentar-se. Antecipadamente enviámos o ofício à IRS e propusemos o nome do médico que nos autorizou a propor o seu nome. O médico não é um médico do quadro, tem toda a vontade de prestar serviço no centro de saúde e na extensão de saúde Nogueira do Cravo. A IRS respondeu-nos que está atenta ao problema e juntamente com a autarquia vem tentando colmatar essa dificuldade que atinge várias freguesias do nosso concelho. Não é por falta de médico que nós vamos ficar sem médico de família. Porque até propusemos um médico. Ninguém se pode desculpar de que o governo não tem culpa de não ter médicos. Médicos, quando nós, junto à freguesia, propusemos um médico que até ao dar, que a nossa freguesia é autarca na nossa freguesia, está na Assembleia de Freguesia e voluntariou-se e ofereceu-se para prestar serviço naquele posto médico. Já sei que houve concurso aberto, já concorreu, está a passar pela fase do procedimento concursal. No entanto, corta-me o coração ao ver já há quase 4 meses as pessoas dirigirem-se constantemente à Junta de Freguesia: Senhor Luís, ajude-nos, não temos médico de família, são pessoas idosas, são pessoas carenciadas, grande parte delas são crianças, e corta-me o coração ter a segunda maior freguesia do concelho sem médico de família, quando nunca esteve sem médico de família. Aquela freguesia, desde que eu me lembro, desde o 25 de Abril até hoje, nunca esteve sem médico de família, e neste momento é o que está a passar, e vamos já para 4 meses, Lagares da Beira já há um ano ou mais de um ano. Portanto, e a questão da manifestação, poderá vir a acontecer? Até ao final do mês de maio, se este problema não estiver resolvido, até porque, volto a repetir, propusemos um médico de família, nós não reivindicámos só, propusemos um médico de família no ofício que dirigimos à ARS. Não é por falta de clínico que este problema não vai ser resolvido. Se até ao final do mês a situação não estiver resolvida, iremos avançar, e eu não posso ficar de braços cruzados perante as reivindicações das pessoas da freguesia, e não só, que estão sem médico, eu não posso ficar de braços cruzados e vou ter que adotar outras medidas, nomeadamente estará em cima da mesa uma manifestação pública com toda a gente da freguesia, nem que para isso eu tenha, com os meus colegas de executivo, ir porta a porta, convocar essa manifestação e chamar a comunicação social para ver se conseguimos apressar a colocação do médico no posto médico do Lugar do Cravo. Luís Nina, nas suas intervenções na Assembleia Municipal, sobretudo, também tem sido recorrente a sua reclamação no arranjo da estrada que liga o Senhor das Almas à Sede de Freguesia, um mau cartão de visita, certo, na freguesia de Nogueira do Cravo. Tem ideia de para quando o arranjo daquela via? Hoje à tarde também. Eu estou convencido que brevemente irá ser resolvido esse problema dessa acessibilidade, até porque é uma acessibilidade que vem no nosso programa eleitoral desde 2009, e eu gosto de cumprir com tudo o que me proponho no nosso programa eleitoral, sendo certo que não se consegue fazer tudo, mas tudo o que é prioritário, e estamos a estabelecer prioridades, tem que ser feito, e é uma necessidade premente a reparação, a requalificação dos passeios e bermas e da estrada que liga o Senhor das Almas a Nogueira de Cravo. É uma das principais entradas na sede da freguesia, e como tal não vou abdicar de nada. Sei, tenho estado em conversações com o Sr. Presidente da Câmara, que me garantiu que brevemente essa estrada será requalificada, e cá estarei eu para o lembrar que isso será feito com a maior celeridade possível. Como sabe, também tem havido cortes de verbas à Câmara Municipal, mas dentro das prioridades, essa é uma das prioridades, e não vou abdicar dela, e penso que brevemente será resolvido esse problema, que já se arrasta há muitos anos. Passaram 18 meses desde que tomou posse, desde que foi eleito Presidente da Junta de Freguesia. Que olhares é que lança de agora para lá, desde o início, sobre o trabalho que tem vindo a desenvolver na Junta de Freguesia de Nogueira do Cravo? Portanto, esta é uma obra que espera ver ainda realizada durante este mandato. Que olhar é que lança para tudo o que já fez e espera fazer? Esta freguesia tem evoluído muito na continuidade do trabalho que estamos a desenvolver desde 2009, ainda com o anterior executivo da freguesia. Houve uma evolução. Temos um centro escolar neste momento, temos uma estrada requalificada que liga Oliveira do Hospital à Aldeia de Nogueira, Nogueira do Cravo, exercemos uma política de proximidade, porta aberta, em que as pessoas dirigem-se à Junta de Freguesia com bastante frequência para várias situações que algumas nem têm a ver com, não são do foro da Junta de Freguesia, mas de acordo com os nossos conhecimentos e havendo no Executivo pessoas com conhecimentos até para resolver problemas que não são da competência da Junta de Freguesia, nós estamos lá para os resolver. A Junta de Freguesia está de porta aberta, há uma grande proximidade com as populações. Já o havia no anterior mandato, com o meu antecessor. Penso que continuamos com essa política de porta aberta ainda mais. Vejo grande proximidade com as coletividades, com as associações da nossa freguesia também. Julgo que os problemas, vamos, antes que me esqueça, vamos inaugurar no próximo dia 24 de maio mais uma obra que nos propusemos, que é o camping car do Parque Brendeira do Senhor das Almas e o coreto da Capela do Divino Senhor das Almas. Vamos inaugurar mais essa obra que está no nosso programa eleitoral, que nos propusemos, também já há alguns anos que o tencionamos fazer, já conseguimos. Dia 24 vai ser inaugurado e vai estar aberto ao público. Convido já, embora as pessoas da freguesia irão receber o convite na sua caixa de correio entre hoje e amanhã, mas convido já em primeira mão todas as pessoas da freguesia do Grande de Crava a estarem presentes, é no próximo domingo 24 de maio, pelas 18 horas. E vamos continuando, o caminho faz-se andando, passo a passo. A requalificação da estrada penso que estará para breve, da estrada do Senhor das Almas no Grande de Crava. O alargamento do cemitério também estará para breve, penso que este ano ainda conseguiremos fazer, é uma necessidade muito, muito, muito premente e é urgente, só temos apenas 3 sepulturas disponíveis no cemitério do Grande de Crava e então essa obra tem que avançar mais rapidamente e os convites às empresas a qualquer momento irão sair. Tenho muita, sinto muita, muita necessidade em termos toda a zona compreendida entre Vendas de Galizes e Senhor das Almas e algumas quintas em Vilela em serem abrangidas por redes de esgotos públicos, que ainda não há. Como segunda maior freguesia do concelho, é uma exigência que eu faço e ela não pode ser só maior pela sua dimensão e pelo seu número de habitantes, também tem que ser a maior por ter boas infraestruturas que prestem um bom serviço às populações, e julgo que a seu tempo essas situações irão ser colmatadas sem termos que esperar muitos anos, porque já há muitos anos que estamos à espera de que as situações sejam resolvidas e é urgente nos tempos que correm que isso seja resolvido. Pois Nina, Nogueira do Cravo também sempre sobressaiu no conjunto das então 21 freguesias, agora 16 juntas de freguesia, pela sua urbanidade. Contribui para isso a força empresarial desta freguesia. São várias as empresas em Nogueira do Cravo, com destaque, como dissemos logo no início, para o setor da construção civil e outros, como a mecânica automóvel, o setor alimentar, mobiliário e outras áreas, a que se deve também empreendedorismo. Porquê é que em Nogueira do Cravo acontece assim? Os empresários de Nogueira do Cravo, da freguesia de Nogueira do Cravo, são pessoas muito empreendedoras que grande parte deles começaram do zero, fruto da sua dedicação, do seu trabalho árduo e da sua determinação, conseguiram criar grandes empresas, são hoje grandes entidades empregadoras, destacam-se pela qualidade do seu serviço, nomeadamente as empresas de construção civil e do ramo automóvel, prestam um serviço com muita qualidade e assim elas vão crescendo, vão se evolvendo. Grande parte delas, algumas delas têm recebido prémios por excelência, atribuídos a pequenas e médias empresas. Como digo, são pessoas muito empreendedoras, muito determinadas, que começaram do zero, sabem o que custa a vida e esforçam-se todos os dias, debatem-se com grandes dificuldades que advêm dos tempos que correm, das dificuldades económicas do país e da Europa e do mundo, mas lutam contra a maré, têm-se conseguido implantar, têm-se conseguido desenvolver, empregam muita gente, são grandes entidades empregadoras. E que mais poderei eu dizer? São a força viva do Nogueira do Cravo. Associado a esta vertente empresarial, é também significativa a componente social na freguesia. Destaque sobretudo para a Santa Casa da Misericórdia de Galizes. É um espaço importante para Nogueira do Cravo e para o concelho. Sem dúvida. É uma entidade privada sem fins lucrativos. Prestam um serviço de qualidade à nossa freguesia, ao nosso concelho e à região e é um serviço de excelência. Eu tenho possibilidade e tenho a felicidade de ir várias vezes à Santa Casa da Misericórdia e vejo como os utentes são tratados, são pessoas com grandes dificuldades, são pessoas que têm todo o tipo de condições proporcionadas por aquela instituição que lhes melhora a sua qualidade de vida e agora com as novas instalações que estarão brevemente em funcionamento, melhores condições vão ter aquelas pessoas e aquelas pessoas, a par das crianças e dos idosos, são as pessoas que mais auxílio precisam de ter, e nós estamos cá para isso, e a Santa Casa de Misericórdia está parabéns, presta um elevado auxílio àquelas pessoas, e continuam a progredir, continuam a evoluir, e na região são reconhecidos, e na região e no distrito são reconhecidos pela sua boa prestação de serviço àquelas pessoas, à comunidade. Entre os bons motivos, na freguesia de Nogueira do Cravo está também a área desportiva, com a Associação Desportiva Nogueirense, a encher de orgulho os nogueirenses e o Conselho de Oliveira do Hospital. Em Nogueira do Cravo foi também instalado o primeiro relvado sintético, ainda pelo anterior executivo, liderado pelo professor Mário Alves. É também inegável a atenção que aquele executivo deu a esta Associação Desportiva, que é a Associação Desportiva Nogueirense. É também um orgulho para a Junta de Freguesia este grupo desportivo? Sem dúvida. E os executivos anteriores, tanto da Junta de Freguesia como da Câmara Municipal, tiveram sempre especial atenção em Nogueira do Cravo, e todas essas pessoas fizeram o melhor que podiam e sabiam, e neste caso desportivo, foi muito bom. O piso sintécnico que foi colocado na Associação Desportiva Nogueirense, pois permitiu, foi uma espécie de trampolim que permitiu desenvolver o desporto naquela entidade desportiva, naquele espaço tão agradável para a prática desportiva. Entretanto, a seguir aos séniores, às camadas séniores, começaram a haver escalões de formação, cada vez começou a haver mais. Há uma especial atenção nas camadas de formação, são jovens e crianças que estão ali a praticar desporto, que lhes fortalece, que lhes melhora a sua saúde física e também mental, porque aprendem regras, não aprendem só a praticar desporto, também aprendem regras que têm que as ter, são jovens em formação. Este executivo e esta junta de freguesia continuam a ser sensível, e para isso melhorámos-lhes as condições com a criação de uma sede social em que está preparada não só para eventos desportivos, mas também para eventos culturais, e tem havido boas parcerias entre a Câmara Municipal, a Junta de Freguesia, a Associação Desportiva Nogueirense, até porque têm lá cerca de 100 atletas em formação, que se não estivessem a praticar desporto, poderiam estar noutro local qualquer, agarrados ao telemóvel, às mensagens, à internet, e assim fortalecem a sua condição física, e isso é muito bom para o seu desenvolvimento. Se trata-se de crianças e jovens em formação, e é muito bom que isso aconteça. Há uma especial atenção. Ainda que se trate de uma associação desportiva, temos que notar aqui o empenho pessoal que foi dado pelo falecido presidente desta associação, e agora pelo seu pai, o Sr. Joaquim. Também têm dado um contributo enorme para que esta associação siga a bom ritmo. Sem dúvida. O Pedro Marques foi o grande obreiro de toda esta obra que está a acontecer. Já com o anterior executivo, era o Pedro Marques que estava na direção do Nogueirense, conseguiu-se a construção do piso sintético. Foi ele que contribuiu para o projeto em si, e até a subida de divisão que o Nogueirense tem vindo a conseguir. Tudo isso se deve ao Pedro Marques e às pessoas que o acompanham, e que também já estiveram entre as direções, mas o grande impulsionador, a pessoa que desenvolveu o futebol e que levou a Fasquia, foi o Pedro Marques, e o seu pai, o senhor Joaquim Marques, é uma pessoa que quer continuar a obra que o seu filho cá deixou. É uma pessoa que sente com muito orgulho o espírito de Nogueirense, na Associação Desportiva Nogueirense, e neste momento a Associação Desportiva Nogueirense é um embaixador da freguesia em Portugal, porque vai a vários estados e leva o nome da nossa freguesia além do distrito de Coimbra, e leva o nome a grande parte do país. E todo este trabalho, toda esta dedicação do Pedro Marques e a continuidade por parte do seu pai, tem desenvolvido também a nossa freguesia e a dimensão que a freguesia atinge nos tempos que correm. Na Rádio Boa Nova, seguimos a rota das freguesias, estamos em Nogueira do Cravo, falamos com o jovem presidente da Junta de Freguesia, Luís Nina, um jovem presidente à frente de uma freguesia grande, falamos da segunda maior do Conselho de Oliveira do Hospital, que à data dos censos, dos últimos, de 2011, contava com mais de 3 mil habitantes. Luís Nina também reside na freguesia de Nogueira do Cravo. Como é que se consegue segurar uma população nesta freguesia do interior de Portugal? Como havíamos falado há pouco, esta freguesia tem grandes entidades empregadoras, começando pelas empresas de construção civil, outras ligadas ao ramo automóvel e da indústria alimentar, e depois a IPSS, Santa Casa da Misericórdia. São grandes entidades empregadoras e dão trabalho a muita gente residente da freguesia, e não só. Tem havido pessoas que têm vindo trabalhar para essas empresas da nossa freguesia e também para a Santa Casa da Misericórdia, que depois acabam por se fixar na freguesia e, remando contra a maré, a nossa freguesia está a aumentar o seu número de residentes e de população, porque as pessoas acabam por se fixar, acabam por se casar, acabam por ter lá filhos, e isso deve-se ao sucesso das empresas da nossa freguesia, dos seus empresários e da IPSS Santa Casa da Misericórdia. É porque certamente isso tudo proporciona qualidade de vida, mas também se vive bem no Nogueira do Cravo. O ambiente é bom, a paisagem é ótima. Qual é que é o espírito de quem vive naquela freguesia? Sim, sim, sem dúvida. Os nogueirenses podem se orgulhar de viver numa freguesia com excelentes condições. A sua proximidade ao Oliveira do Hospital também contribui com que haja boa qualidade de vida. Temos tudo tão próximo. Os supermercados, toda a parte comercial está próxima e depois volta-se ao sossego no final do dia desta freguesia. E também, não posso deixar de esquecer, de todo o movimento associativo que tem a freguesia de Nogueira do Cravo. Todas as associações recreativas que a freguesia de Nogueira do Cravo tem proporcionam excelentes momentos de lazer a todas as pessoas da freguesia, a todos os nogueirenses, porque todos os nogueirenses não são só os de Nogueira do Cravo, são também das localidades anexas, e até é nas localidades anexas que se encontram associações que são dignas de registro e que devem, os seus exemplos de trabalho devem ser seguidas por outras associações na freguesia e no concelho. Também essas associações fazem com que as pessoas se fixem e fiquem pela freguesia, e este movimento, esta freguesia tem dos movimentos associativos mais ricos do nosso concelho. Associações que também juntas, não é, ajudam e têm vindo a dar força àquela que é a recriação da tradição carnavalesca, não é, na freguesia de Nogueira do Cravo. Uma freguesia que, apesar de bonita e dinâmica, não tem associado um ex-libris turístico, como acontece, por exemplo, com as freguesias do Val do Alva, por exemplo. Este acaba por ser, esta tradição carnavalesca, este recriar desta tradição, acaba por funcionar como um evento maior agora na freguesia de Nogueira do Cravo e que mobiliza muita gente. Sem dúvida. E se não fosse a participação das associações e dos habitantes de Nogueira do Cravo, da freguesia de Nogueira do Cravo, há alguns bairros que já participam há muitos anos e já têm esta tradição carnavalesca, sem eles e sem essas associações não seria possível este evento acontecer, e sem a colaboração da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal, como não poderia deixar de ser, que terá que estar sempre ao lado dessas atividades, dessas iniciativas. Esse evento, o Carnaval de Nogueira do Cravo, tem contribuído para que pessoas de fora do nosso concelho e de fora da nossa freguesia se desloquem a Nogueira do Cravo, não por motivos turísticos, porque não temos, falta-nos o Rio Alva e as praias fluviais, mas temos outras atrações, temos a nossa parte desportiva, temos os nossos eventos das nossas associações, porque também essas, não só o Carnaval da Freguesia de Nogueira do Cravo, mas todos os eventos proporcionados pelas nossas associações recreativas da nossa freguesia atraem, são um polo de atração de pessoas de fora do concelho e de fora da freguesia. Pergunta da praxe nesta rota das freguesias, a todos os autarcas com quem conversamos, é qual é que espera que venha a ser a marca da sua passagem pela freguesia de Nogueira do Cravo? Estão envolvidos 18 meses de liderança autárquica. Ao fim deste mandato, qual é que o Luís quer que venha a ser vista como a marca da sua passagem pela freguesia? essencialmente gostava que, quero que esta marca, que a marca da minha passagem pela Junta de Freguesia seja que as pessoas me vejam e os elementos que me acompanham, pessoas muito próximas que estão ali para os seus problemas, que estão ali de peito aberto e de porta aberta para resolver os seus problemas, independentemente de quais eles sejam. E tudo pelas pessoas, sempre tudo pelas pessoas, proximidade pelas pessoas, e como não deixaria de ser. Eu gostaria que tivéssemos, que é um grande sonho que eu tenho, tivéssemos aquela estrada que liga ao Senhor das Almas a Nogueira de Cravo pronta, e gostava que todos, que os esgotos de saneamento público, abrangessem e toda a freguesia. Isso seria um sonho tornado realidade. É aquilo que eu mais anseio, é por aquilo que eu vou lutar, e outra coisa, gostaria que nunca mais voltasse a acontecer uma situação de uma freguesia daquela estar sem médico de família. Mas, essencialmente, a minha marca é sempre, e digo com humildade, é dedicar os meus conhecimentos, a minha amizade, a minha solidariedade a todas as pessoas da nossa freguesia. Fazia-o assim sentir-se como um executivo, um presidente de junta realizado. Sim, sem dúvida. Falar de junta de freguesia necessariamente implica falar de Câmara Municipal, porque a junta sozinha pouco faz, certo? É também sabida a boa relação entre Luís Nina, o cidadão Luís Nina e o presidente da Câmara Municipal, o cidadão José Carlos Alexandrino. Em termos institucionais, como é que é a relação junta-freguesia-Câmara Municipal? Tem sido sempre uma excelente relação. O professor José Carlos Alexandrino é uma pessoa de trato fácil, é uma pessoa de bom feitio, e eu já pude prazer, eu desde 2009, com outro executivo, com outra cor política, e o meu antecessor é testemunha disso, ele pode comprová-lo, houve sempre uma excelente relação com as pessoas, independentemente de que cores políticas tivessem. O professor José Carlos é uma pessoa aglutinadora, é uma pessoa que sabe unir, é uma pessoa que sabe servir, é uma pessoa que sabe fazer, e é uma pessoa de grande vontade, uma pessoa de bom coração que gosta de estar próximo das populações e próximo dos presidentes de junta. E se não fossem os subsídios atribuídos pela Câmara Municipal às juntas de freguesia, não seria o subsídio Fundo de Financiamento de Freguesias que conseguiria fazer face a todos os compromissos que as juntas têm. Isto é uma novidade, é uma inovação. Conheço poucas câmaras no país onde isso acontece. O presidente da Câmara que temos gosta de atribuir verbas às juntas de freguesia para que elas tenham autonomia financeira para conseguirem fazer as obras a que se propuseram nos seus programas eleitorais, e ele é um homem que dá a carta branca às juntas de freguesia e que está sempre pronto a acudir aos problemas de todos os que vão aparecendo, e é um homem de porta aberta, que tem a Câmara de porta aberta e que recebe toda a gente com muita proximidade, com muita amizade e com muita solidariedade. E se assim não fosse, as juntas não tinha tido a votação que teve, e as juntas não tinham tido tanto sucesso nas obras que se propuseram fazer. Antes da derradeira questão, e porque nos escapou a mim assim este aspecto que eu vou agora abordar, é que se aproxima também agora a festa do Divino Senhor das Almas, uma festa que atrai muita gente à Nogueira do Cravo. Também naquele local, ainda recentemente, algo de bom se fez por ali no apoio aos peregrinos, um projeto que já conta com 10 anos em Nogueira do Cravo, coisas boas também da sua freguesia. Sim, sem dúvida. Temos a Irmandade do Divino Senhor das Almas, que é uma entidade religiosa que já há muitos anos que zela não só pelo bem-estar das pessoas do Senhor das Almas e pela conservação de aquele espaço público do Senhor das Almas, como também presta auxílio aos peregrinos. Eles juntam-se com o apoio da Câmara Municipal e com o apoio da Junta de Freguesia, e todos os peregrinos que passam naquele local têm ali um porto de abrigo onde podem descansar, onde podem tomar refeições, onde podem fazer a sua higiene pessoal, e ao longo dos anos eles têm-no feito com muito boa vontade, com um grande espírito de voluntariado, e penso que a Irmandade do Senhor das Almas é a menina linda do Senhor das Almas. São pessoas que são muito queridas da população local, e eles têm se esforçado para conseguir esse estatuto, e digo-lhe uma coisa, Liliana, eles são muito reivindicativos junto da Junta de Freguesia, da Câmara Municipal, e também é por isso que têm obra feita, e se assim não fosse, não iríamos a lado nenhum. E fruto dessa grande envolvência que a Irmandade do Divino Senhor das Almas tem na comunidade, vai ser possível realizar a inauguração do camping car do Senhor das Almas e do coreto também, que já estava muito degradado, o coreto que pertence à capela do Divino Senhor das Almas, que estava muito, muito degradado. Ele tem 100 anos de existência, faz este ano 100 anos de existência, curiosamente, mas são pessoas incansáveis. Eu queria dar um grande abraço ao Sérgio Amado, que é o juiz da Irmandade, e a todos os irmãos que compõem aquela entidade, e dar-lhes os parabéns e dar-lhe uma palavra de alento para continuarem neste caminho e nesta senda de esforço que tem conseguido levar o Senhor das Almas também a melhorar as suas condições, e grande parte dessa melhoria deve ser mandada ao Divino Senhor das Almas e aos irmãos que a compõem. Portanto, por estes dias, não sei quando é que será esta festa, tem ideia da data do Divino Senhor das Almas? A festa do Divino Senhor das Almas será no dia 29, 30 e 31 de maio. Portanto, no último fim de semana do mês. Aproxima-se a grande festa, todos os caminhos nesse fim de semana conduzem então ao Senhor das Almas, à Freguesia de Nogueira do Cravo. É aí que nós estamos, na Rota pelas Freguesias. Falamos com Luís Nina, o jovem autarca, eleito em 2013 pelo Partido Socialista e que lidera esta freguesia. Neste programa Conversas falamos das preocupações que afligem um jovem autarca, as questões relacionadas com a saúde, algumas obras que importa fazer nesta freguesia. Luís Nina, 18 meses de mandato autárquico, estamos a pouco mais de metade deste caminho a que se propôs. Equaciona uma recandidatura à Junta de Freguesia de Nogueira do Cravo? Ainda é muito cedo, ainda é precoce falar dessa situação, no entanto estará em cima da mesa. Mas também só o farei depois de falar com a minha família e naturalmente só o farei também se o Partido Socialista me propuser como candidato. Nunca o farei sem a Comissão Política do Partido Socialista se pronunciar. Se a Comissão Política do Partido Socialista entender que haverá outra pessoa com melhores condições, pois cá estarei eu para acatar essa decisão, e até lá muita água passará por baixo da ponte, mas nunca, em primeiro lugar, sem o Partido Socialista me propor como candidato e nunca sem antes falar com a minha família, pois abdica-se de muito tempo familiar, perde-se muito tempo familiar. Se quiser levar este trabalho autárquico ao Bom Porto, tem que se perder muito tempo. E a família que está mais próxima, que nos apoia, é que mais sofre. Certamente. Luís Nina, encerramos aqui este Conversas na Rota das Freguesias. Foi um gosto para a Rádio Boa Nova termos passado por Nogueira do Cravo e darmos assim a conhecer aos nossos ouvintes um pouco mais acerca desta freguesia, que é linda, como disse, e que é a segunda maior do Conselho de Oliveira do Hospital. Obrigada. Muito obrigado, Liliana, pelo convite que me fez. Eu é que me sinto, eu é que estou agradecido, e se houver, espero que haja mais oportunidades como esta para falarmos das freguesias. Dou os parabéns à Rádio Boa Nova por esta iniciativa, a Roda das Freguesias deve continuar, estão de parabéns, e da parte que me toca e também da parte da Junta de Freguesia, do meu executivo, muito obrigado pelo amável convite que nos fez. Luís Nina, obrigada, boa tarde a todos.